الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعمل ونسمد نعمل No! الله الله احد. الله الله الله الله الله نعم Yeah! الله الله الله عزيز الله Yeah.

Allah, Allah, Allah.

Yeah.